de três anos mais ou menos. Na hora de dar o recibo, o tropeiro foi dizendo: cuidado com esse macho, esse bicho tem fama de ser perigoso. Por ter matado um peão, o nome do burro ficou criminoso. No burro, o macho se estremeceu. Apertei a barrigueira, o meu burrão se encolheu. Sentei em riba do couro e o povo de perto de medo correu. Mas para o que minha gente, pagão que me aguente ainda não nasceu. Do burro na sistema meia lua, pra cortar uma légua e meia, meu criminoso nem sua. Pra varar uma tranqueira, passar uma porteira, corri pela rua. Mas é com por todo lado, com o passo picado nas pedras da rua. Ligeiro, mas igual esse ainda não. Enjeitei cinco pacote, o filho do meu patrão. Gosto muito de dinheiro, cinco mil cruzeiro não leva machão. E pra falar com franqueza, não existe riqueza que compra um burrão.